Rota 66. Tem muita gente hoje em dia que o sujeito não tem nada, né? O sujeito está aí mesmo matando o cachorro a grito, mas é uma arrogância, mas tem uma atitude, um nariz empinado que dá medo. Ouvinte Transmundial, é com muita alegria que anuncio o programa Rota 66. Aqui é Beltrão e junto com você vamos acompanhar o último estudo no livro de Jeremias em nossa série Profetas do Antigo Testamento. E o professor Luiz Saião preparou sua aula em cima dos capítulos 46 até 51 com o tema Sumindo do Mapa. Enquanto as nações vizinhas de Judá comemoravam o fim de Jerusalém, elas não poderiam imaginar que o juízo viria em dobro. Com toda injustiça, guerra e miséria, não queira fazer justiça do seu modo. Ah, como é bom esperar pela justiça divina! Acompanhe essa meditação. Como você acompanhou conosco, o livro de Jeremias, na verdade, tem 52 capítulos, mas o capítulo 52, que na verdade é uma espécie de apêndice, já foi estudado com o capítulo de número 39. Portanto, vamos ver as últimas palavras de Jeremias quando ele traz diversas mensagens para as nações. E então ficamos pensando, mas qual é a razão, a finalidade deste livro tão importante que traz as profecias de Deus para ajudar a falar de tantas nações aqui nestes últimos capítulos do livro? É importante mencionar que nós vamos ver uma lista de julgamentos ou do juízo de Deus que cai sobre o Egito no capítulo 46, sobre os filisteus no capítulo 47, sobre os moabitas no 48, os amonitas no 49, e na segunda parte sobre os edomitas, aí na última parte ainda sobre Damasco, que é a cidade da Síria, e sobre as tribos árabes de Quedar e Azor, e ainda sobre a localidade de Elão, que fica mais próximo da região da Pérsia. E os últimos dois capítulos, 50 e 51, são voltados para o julgamento contra a Babilônia. Por que Jeremias escreve estas palavras? Meus queridos ouvintes, você que está nos acompanhando deve lembrar do julgamento de Deus contra Judá. A Babilônia é percebida como um instrumento de Deus para trazer o juízo contra os pecados de Judá. Então, o que pode acontecer na cabeça de muita gente é imaginar o seguinte: olha, parece que o Deus de Israel se inclina diante do poderio babilônico, que é o poderio mais forte do mundo. Ou parece que Deus poderia ser acusado de não ter uma atitude de justiça, porque ele está usando um povo injusto para trazer julgamento sobre um povo que é mais justo do que ele. Aliás, foi esta a grande reclamação do profeta Abacuque. No entanto, nós vamos ver que estas especulações não podem subsistir e serem verdadeiras, porque Deus é um Deus de justiça. Deus é o Deus que chama todo povo, toda nação para prestar contas. E agora o julgamento de Deus vem, né? As nações que aqui estão sofrendo debaixo do poderio da Babilônia, eles estão literalmente sumindo do mapa, ou a nação desaparece como nação, ou esta nação passa a ser dominada e os seus habitantes, muitos, fogem desesperados. Este julgamento divino cai sobre eles por causa da sua prepotência, da sua arrogância, dos seus pecados, dos seus erros, e Deus manifesta a sua justiça caindo sobre os povos. E por fim, a própria Babilônia também sofrerá o juízo divino. Na verdade, diante desse quadro geográfico diferente, quando os povos estão sumindo do mapa, vamos ver quem é a bola da vez. Tudo começa com o Egito, no capítulo 46. Nós abrimos aqui o texto que aparece na Nova Versão Internacional da Bíblia, que diz: esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. E então começa com a questão da nação número 1, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nós temos essa datação no ano 605, quando, de fato, o Egito foi atingido pelo poderio babilônico e recebe o julgamento de Deus. O Egito, que confiava em deuses falsos, basta, por exemplo, observar a palavra do versículo 15: por que o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem, caem uns sobre os outros, eles dizem. Nós vemos o julgamento divino caindo sobre os egípcios que acreditavam no seu poder. O verso 25, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Neste momento, mediante o julgamento de Deus, o Egito está sumindo do mapa. Na sequência, nós vamos encontrar mensagem para os próximos da lista. Quem é a bola da vez? Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Os filisteus também sofrem diante do ataque e da vitória dos babilônios. A sua grande arrogância, as suas cidades aparentemente fortes também caem, porque o juízo chegou para atingir os filisteus. Também isso acontece com os moabitas, povo que vivia na Transjordânia, que sempre foi um problema para Israel. Diz a palavra divina revelada a Jeremias acerca de Moabe: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada, a fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe também sofrerá o resultado do julgamento divino que cai sobre esta nação. O Deus justo não pode deixar a culpa sem castigo. Não pode haver impunidade na história internacional, mesmo que os tribunais humanos sejam fracos e falíveis. Deus está no controle e, mais cedo ou mais tarde, Ele trará o juízo sobre as nações. Aqui elas estão sumindo do mapa, porque o juízo, especialmente mediante o exército babilônico, está chegando. Capítulo 49 nos fala no início: portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos Amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados em Israel. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Aqui nós vemos o julgamento divino caindo sobre Amon, e também, na sequência, sobre Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? E então vem o texto falando do julgamento sobre os edomitas. É importante, vale a pena destacar, que esse texto de Jeremias 49, de 7 a 22, que traz o julgamento a respeito de Edom, é muito semelhante, traz grande parte do conteúdo do livro de Obadias, que traz o julgamento de Deus também sobre esta nação. Acerca de Damasco, diz o verso 23, a grande e famosa cidade da Síria, a mais antiga cidade do mundo habitada até hoje, também sobre ela se abateu o julgamento divino. Também sobre Quedar e Hazor, acerca deles que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor, preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. E também sobre Elão, diz o verso 34. Elão, lá na região próxima à Pérsia, também aparece na lista a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. É importante que o nosso ouvinte esteja atento, que esta lista de nações, uma por uma, cada uma é a bola da vez neste processo de julgamento, quando eles estão sumindo o mapa, estas nações não estão organizadas aqui numa sequência cronológica. Varia o tempo de cada uma delas, mas a verdade é que o tempo de cada uma delas iria chegar, e chegou, e o juízo caiu sobre essas tribos árabes que estavam no caminho dos babilônicos, sobre Elão. E alguém pode imaginar, puxa vida, a gente já estava imaginando que parece que Jeremias é partidário dos babilônios, parece que Jeremias pertencia ao partido babilônico de Judá e estava ali apoiando a derrota da sua própria nação, tendo se vendido para os estrangeiros. Pois é, esta perspectiva não é verdade. Tanto que Jeremias vai trazer uma palavra dura sobre ou contra a Babilônia. A Babilônia está sendo usada como juízo de Deus contra as nações que estão sumindo do mapa diante do poderio dos terríveis babilônios. Mas a verdade é que a hora da Babilônia vai chegar. Vai chegar o momento em que a Babilônia será a bola da vez. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anuncie e proclame entre as nações, ergam um sinal e proclame. Não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado. Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte atacará, arrasará sua terra e não deixará nela nenhum habitante, tanto homens como animais fugirão. O juízo de Deus triunfará, nação por nação será chamado para prestar contas. A Babilônia foi usada como a grande arma do juízo divino, mas agora chegou a sua vez. Também ela prestará conta. Sua prepotência, o seu orgulho, a sua confiança nos seus deuses falsos não passarão em branco. Deus tem todo o controle e domínio sobre esta situação. Assim, capítulos 50 e 51 vão anunciar em detalhes o juízo de Deus contra a Babilônia. Babilônia que castigou Judá e que achou que era muito poderosa e que dependia da sua própria força. Por isso, o verso 33 vai dizer assim, diz o Senhor dos Exércitos, o povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra. Mas inquietação aos que vivem na Babilônia, porque o juízo de Deus sobre ela cairá. E quem vai fazer isso? Como isso vai acontecer? O próprio livro de Jeremias já nos antecipa e nos fala. Capítulo 51, verso 11, diz que o Senhor incitou o espírito dos reis dos Medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. Sim. Os Medo-Persas, através de Ciro, no ano 539, trazem o grande juízo também sobre a Babilônia, quando chegou a sua vez de sair do mapa. E assim, Jeremias termina suas palavras nos textos finais do capítulo 51, diz que ele escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia. E aqui terminam as palavras de Jeremias, diz o final do capítulo 51, quando Deus trouxe juízos sobre as nações que pouco a pouco foram sumindo do mapa. Bem, seguimos agora com nosso estudo em perguntas ao professor Luiz Saião, que recebe o nosso parabéns, mais uma jornada concluída agora no livro de Jeremias e os capítulos em observação, os 46 até 51. professor Luiz Saião. Observando aqui a sua exposição, notei que nestes capítulos há menção de vários deuses das respectivas nações. Por que os deuses das nações são mencionados nesses capítulos, professor? Olha, pastor Alberto, de fato, essa é uma constatação que faz todo sentido. Ao anunciar a lista de nações que vão receber o julgamento divino, Jeremias, por diversas vezes, menciona os deuses do Egito, de Edom, de Moabe, e isto é muito importante. Por quê? Porque esses deuses, eles eram, vamos assim dizer, a grande fascinação dos próprios israelitas. E a ideia é que eles poderiam confiar nesses deuses que não eram deuses de verdade, deuses reais. Então, quando Deus diz que vai trazer o julgamento, ele está também ironizando a esperança falsa que os pagãos tinham nas suas divindades, que para nada serviam. Mais uma vez, é importante destacar que na teologia dos profetas, a ênfase clara é que os deuses pagãos, mais do que serem elementos do mal, eles não têm valor e utilidade nenhuma, como é comprovado neste momento. Agora, falando em sumiço do mapa, por que as nações pequenas, irrelevantes, como Edom, os Amonitas e algumas outras, eles vão aparecer ao lado de grandes potências da época, como Egito, Babilônia? Será que a culpa destes é igual à das grandes aí? Olha, pastor Alberto, eu não sei se a gente poderia ligar aqui um culpômetro, para ver quem tem mais culpa no cartório aqui, nas nações da antiguidade. Mas o problema é que a ideia essencial é que Deus é o Deus de justiça. Então, todo mundo que deve tem que comparecer para prestar contas. E apesar do Egito e a Babilônia serem assim mais arrogantes, isso não era privilégio deles. Assim como tem muita gente hoje em dia que o sujeito não tem nada. O sujeito está aí mesmo matando cachorro a grito, mas é uma arrogância, mas tem uma atitude, um nariz empinado que dá medo. Essa é a atitude, por exemplo, dos edomitas. Eles não são grande coisa, só porque moram num lugar mais alto assim, eles se acham os reis da cocada preta, ou da rocha preta, porque tinha muito mais rocha do que cocada por lá, E aí, essa atitude, a atitude que eles tiveram com respeito à própria nação de Judá, depois eles mesmos iam sofrer ataque dos babilônios. Então, o que Deus está fazendo é passando o pente fino aqui. Toda maldade será castigada e o juízo de Deus está chegando para eles também. Agora, o capítulo 46 menciona a famosa batalha de Carquemes, que a gente vê até nos livros de história. Que batalha foi essa que é mencionada? Essa batalha, pastor Alberto, é uma das mais importantes da história antiga e que é um ponto de mudança na história do Oriente Próximo. Na época, ainda nós tínhamos aí o poderio assírio, que estava tentando sobreviver, que tentou fazer uma aliança com o Egito. Nessa brincadeira, até o rei Josias entrou também no meio dessa confusão, numa batalha lá de Megido, onde ele acaba morrendo, ou Megido, conforme alguns preferem. E essa cidade, Carquemes, onde a batalha aconteceu, o faraó Neco, sendo Neco II, foi tentar ajudar os assírios na luta contra os babilônios e perdeu a batalha. E isso trouxe para a Babilônia o domínio completo. Depois dessa batalha, todo o controle da Ásia ocidental passou a ficar na mão dos babilônios e foi, vamos dizer assim, a decisão absoluta de que a partir daí nem o Egito nem a Síria poderiam representar qualquer problema para o domínio dos babilônios que destruíram Jerusalém e Judá. Professor Sayão, a gente tem a Bíblia como um livro tão nosso, tão pessoal, um Deus tão próximo, Deus envolvido na política internacional. É isso mesmo? É possível? Há um certo exagero aqui. Pois é, pastor Alberto, a gente acha que Deus, né, por ser tão puro e santo, que ele não se envolve em política nenhuma, né? Imagina só, Deus parece que ele vive na igreja, né? Ele não está envolvido nessas coisas. Mas a verdade é que Deus, sendo o Senhor de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, não há dúvida de que ele está por trás e está no controle e no domínio da situação. É que Deus, na sua paciência, na sua bondade, ele dá tempo e dá chance às pessoas e às nações, como ele deu para a própria nação de Judá. Mas mesmo que não pareça, e os jornais que a gente lê, escuta e vê, não mencionem isso, Deus está no controle da situação, ele reina para sempre e todas as nações darão conta a Deus pelas suas atitudes, inclusive os seus líderes e os seus poderosos. Obrigado, Sael. E você aí que está nos acompanhando, não vai sumindo, não. Vem agora a conclusão do estudo para você. Hoje, no Rota 66, nós encerramos o nosso estudo do livro de Jeremias. Estudamos os capítulos de 46 até 51 e o nosso tema foi sumindo do mapa. Sumindo do mapa não é isso que você deve fazer. Vamos mais adiante porque nós temos a nossa aplicação. Você observou como Deus trouxe a juízo todas as nações da antiguidade, desde o Egito até a Babilônia. Mesmo depois do julgamento caindo sobre o Judá, as outras nações também tiveram de prestar contas a Deus de suas atividades. E, meus queridos, quando hoje a gente escuta o jornal da noite ou lê alguma notícia que saiu publicada, quando a gente, né, acompanha o noticiário pelo rádio, a gente fica pensando, é tanta injustiça, tanta guerra, tanta complicação no cenário internacional, será que isso vai acabar assim mesmo? Será que toda guerra, toda injustiça, toda maldade, será que isso vai acabar sem que haja uma correta e adequada solução? Pois, meus amigos, meus queridos, lendo o livro de Jeremias, a gente descobre a grande lição. Não importa a nação. Mais cedo ou mais tarde, de Deus ela receberá aprovação ou punição. Ponto final em mais um programa Rota 66, que volta nesta emissora e neste mesmo horário com um novo estudo. Participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66@transmundial.com.br. Deus o abençoe e até mais!